Nelson 2. É, irmãozão. Vários cairão, mas só os fracos permanecerão no chão. Teta. Isso mesmo, mano, Flash. Família Pirapura. Família ML. É nós que tá, tiozão. Só público a tosse e joga sal. Aqui tem diabetes, adoçante cerebral. Milésimo astral, segunda capital. Honra o ideal da postura marginal. A city tá geral, porra, nada mal. E nenhum mal, mal, é legal. Queimam aspiral, neblina no quintal. Mistura de bala, cocaína e cardenal. É só primo leal que estudou o manual. A sobrevivência na selva com os animal. Que toca o terror, o caos, sem nível social. Livre, mas ilegal, de um centavo a um real. Putas rolando grau, parece fio dental. Muitas que cheira cal e gravida no matagal. Sexo por hora, bela, é sexo oral. Sexo por ano, bela, é sexo anal. Melhor sempre atual, são várias filial. Liga, eu tô firmão e aguardo o juízo final. Mas é fundamental, alto astral, é, tá normal, natural. Tira o microfone do pedestal. Normal, natural, matilha de lobo mal. 36 em um landau, nas praias do litoral. Eu sei, é quase igual, que só muda um detalhe do gueto original. Bem-vindo ao clima tropical, no país do carnaval. No sol de 40 graus, na brisa do natural. Essa riqueza do mundo, ela foi feita pra você. Tem que saber viver. Bem-vindo ao clima tropical, no país do carnaval. No sol de 40 graus, na brisa do natural. Essa riqueza do mundo, ela foi feita pra você. Tem que saber viver. Por isso que eu vivo, multiplique, tamo junto. O rap é a trilha sonora e o resto é lucro. Vem provar desse suco, sente a pira e leva um susto. Viaje na ideia, indo em caminhos sem rumos. Tem que saber viver, tem que saber lidar. Tem que desenvolver, pra depois não se atrasar. Os mano quer beber, os mano quer. Os mano quer, deixa o chicote estralar. Só modelinho de fofoca numa roda. Toca a buzina e assovia que elas gostam. Lá vem os rouba brisa, que só fica na cola. Eu frago várias fitas, até os gringos torro os dólar. Bonecas na vitrine, beleza que te chama. É Babilondri shit, a cada esquina nego gama. Tem armadilhas na vida, que é um peso na balança. Dinheiro, poder, sedução e vingança. Tem que saber viver, tem que saber lidar. Tem que desenvolver, pra depois não se atrasar. As mina quer beber, as mina quer, as mina quer, deixa o chicote estralar. Bem-vindo ao clima tropical, no país do carnaval. No sol de 40 graus, na brisa do natural. Essa riqueza do mundo, ela foi feita pra você. Tem que saber viver. Bem-vindo ao clima tropical, no país do carnaval. No sol de 40 graus, na brisa do natural. Essa riqueza do mundo, ela foi feita pra você. Olha esse céu azul, sente a brisa do mar. Veja como é bom viver, olha como é bom sonhar. Se tem nudo bodim, já vai pra nós queimar. Olha a caipirinha, neguinho, pega ali pra nós tomar. Aqui Londrina City, quebrada de elite. Os moleque no apetite, explode as dinamite. Tem capoeira, tem feira, tabaque com berimbau. Os homens quer pegar as piqueiras no comércio ilegal. Moleque que sobe o morro, de foco, de fuzil val. As mina que desfila, o corpo é escultural. O clima é de alto astral, calor pra lá de mil graus. Os verme aqui passa mal, porque a cena é real. Mistura chuva com sol, num jogo de futebol. Os loucos passam cerol, chapado de bramiscol. E a favela bate palma quando é de coração. Só que já tá cansada de tanta corrupção. Nem só de glória, irmão, viverá um homem. Só que ninguém nasceu, mas passa fome. Pegue sua bermuda, seu chinelo, seu chapéu. E vamos pra Ilha do Mel. Um brinde a Santa Catarina, Floripa, Camboriú. Matinhos, Caiobá, Paranaguá, Foz de Iguaçu. Nós é rico de natureza e a beleza prolifera. Um salve pro meu Brasil, um salve a todas as favelas. Bem-vindo ao clima tropical, no país do carnaval. No sol de 40 graus. Salve, salve, mano Flé, família ML. Salve, salve, Thaís Ferrari. E o tchê é tipo um chute. Pateta pirapura. Nós é pobre de maré, maré, mas é rico de pé.